Eu acho que desta vez você está mesmo partindo. Eu ouvi sua mochila dizer adeus. E enquanto meu coração partido cai sangrando, você fala que amor verdadeiro é suicídio. Você diz que tem chorado mil rios. E agora você está nadando para a praia. Você me deixou afogando em minhas lágrimas. E nunca mais irá me salvar. Oi, eu sou o Tony Xadalu. E eu sou o Bueno Verde. E estamos começando mais um Dupla Quase Dinâmica Show aqui no seu Otacast. E aí, Tony, tudo certinho com você, cara? Tudo certinho, desta vez começando Dupla Quase Dinâmica Show de uma forma um pouco diferente da que todos nós estamos acostumando. Estamos começando mais um Dupla Quase Dinâmica Show e é o nosso terceiro Dupla Quase Dinâmica Show. Você ouvinte, seja bem-vindo adentre a esta sala de loucos, a este hospício. Como é que é? É um espaço reservado dentro do Otacast, né? Pra você que quer sair do mundo, né? Do games e animes, esse tipo de coisa. Pra ouvir coisas muito doidas e até mesmo escutar o seu feedback que você manda pra gente. E além disso, outras coisas que a gente vai dar dicas pra vocês, entre outras coisas. E antes da gente começar, Tony, eu tenho um comunicado a dizer, cara. Uma informação aqui que é muito bom, mas podem ter corações aí agora que vão estar partidos. Será? Não sei, cara. Meu Deus, lágrimas serão derramadas neste momento, rios de lágrimas veremos seres escoados pelas ruas de São Paulo, do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, eu, conhecido como o Rei das Pataquinhas, olha só, quem diria, eu estou namorando, cara! Olha só, hein? Oh. Parabéns! Já dei parabéns ao vivo, porque eu estava presente nesse sublime momento que Bueno pediu em namoro sua namorada, a senhora Bueno, né? É isso aí, cara. E olha só, o Rei das Pataquinhas é isso aí. Agora ele está namorando sério, quem diria, né, cara? Mas vamos lá, então vamos para nossa sessão de e-mails aí e a gente já volta. Galera, agora vamos começar com a nossa sessão de e-mails, aqueles e-mails que vocês mandam para a gente e nós somos obrigados. Nossa, é muito difícil lê-los aqui no Dupla Quase Dinâmica Show e agora será o momento dos e-mails. E este e-mail, pasme, olha só, você lembra, você, querido ouvinte, querida ouvinta, né, que acompanha o Otacast, o Dupla Quase Dinâmica Show, o Fora da Caixa e todas as nossas mídias, provavelmente no primeiro Dupla Quase Dinâmica Show, ouviu que a gente leu, ou deve ter sido no segundo, não lembro, enfim, a gente leu o e-mail deste rapaz, ele ficou emblemático agora, porque ele mandou um e-mail, não é épico, né? Ele não mandou uma aventura, não. Foi um e-mail épico pelo conteúdo que ele mandou. É o grande Chuno. É o grande Chuno. Novamente mandou o e-mail, leremos agora. Oi, galerinha do Otacast. Mandei um e-mail já faz um tempinho e a resposta foi mais rápida que pensei. Estou adorando todos os casts que é colocado e estou na espera da continuação do CDZ, Saga do Inferno. Aí ele fez uma breve pergunta, previsão? Infelizmente ainda não, mas pode ser que no mês que vem saia, no outro mês também pode ser que saia, pode ser que no outro mês pode ser que saia, mas aí é uma incógnita, só o futuro a Deus pertence. É, você que é ouvinte, você percebe que assim, a gente sempre tenta dividir assim, anime, games, justamente pra não ficar só anime, porque realmente conteúdo de anime tem bastante coisa pra gente falar, a gente sempre tenta dar uma variada ou dar uma espaçada assim em algumas coisas da saga, porque geralmente quando a gente fala um cast de saga, ele é pesado pelo conteúdo, é muita informação, às vezes tal tudo, e aí não fica aquela coisa assim, né? Então por isso a gente dá sempre esse espaço de tempo. Mas logo, logo tá aí, cara. E aí vamos continuar aqui. E aí ele fala, estou muito mais ansioso quando tiver do Lost Canvas para ouvir o ponto de vista de cada um. E aí uma parte que eu acho muito interessante desse e-mail, cara. Manda. Escreveu assim, essa é interessante. Trabalho num colégio que quase 80% dos alunos são orientais. Aí ele coloca entre parênteses aqui, né? Colégio só de nerd e olhos puxados, quase fechados. Sempre na hora do intervalo, faço a divulgação para um ou outro aluno do Otacast. E sempre que possível, vou divulgar para quem eu puder. O trabalho de vocês vai ser divulgado. Olha isso, velho. A gente tem um publicitário ouvinte, velho. Ele sai, o cara, ele sai no intervalo na escola que ele trabalha e é pra um ou outro que ele deve saber que curte um mangá, um anime, um game, ele vai lá e faz o jabá, velho. Fala assim, ó, tem uma coisa aqui especial pra você escutar. Tá aqui, ó, pega aqui. Exatamente, esse é de coração sem nenhum interesse, como diria Armando Volta. E ele ainda diz, ainda não consegui escutar todos os podcasts, mas estou conseguindo ouvir um por dia no busão e rindo demais. Ele ainda manda uma sugestão de sugestões de cast, né, melhor dizendo. Ele coloca assim, ó, crítica de animes que viraram filmes, exemplo, o último Mestre do Ar, né, que ele mostra aqui. A gente até acho que já falou alguma coisa sobre o último Mestre do Ar, naquele, no Donjinko, né, Gaijin Animes que a gente fez, mas a gente citou. A gente só citou que era uma porcaria. Mas eu acho um bom tema, cara. Isso daí porque tem muita coisa ruim pra falar, cara. Exatamente. Ele sugeriu aqui, mais uma vez, ele reforçou a ideia, né? Digimon, que ele aí colocou assim, ó. No outro e-mail, o Nando falou que sai esse ano, que sai esse ano e tá na espera. No dia da gravação aqui, a gente já tá... com a novidade, vocês já sabem que já saiu o Digimon, o episódio sobre Digimon Adventure, né, que é o primeiro Digimon que saiu, e, bom, você já sabe, já deve ter ouvido aí o nosso episódio de Digimon, essa sua ânsia por esse episódio já foi sanada. E tem mais um aqui que eu não conheço, que chama Sketch Dance, que ele escreve assim, que é um anime que eu curti e espero no futuro tenha cast dele. Olha, eu vou até me informar, mas eu não faço a menor ideia que anime que é esse. Eu acho que o Nando e o líder devem conhecer. Ah, muito provável. O nosso time especializado em anime deve conhecer com certeza. O Nando e o líder tem. Ou o Liut também, joga na mão deles, que certeza que eles sabem. Certeza. Exatamente, exatamente. E aí ele manda, né, as felicitações aqui. É isso aí, sayonara. Sayonara pra você, Chuno. Muito obrigado por mandar este e-mail. Espero que você continue ouvindo o Otacast, o Dupla Quase Dinâmica. E, velho, quando você puder, manda um e-mail pra gente. A gente vai ler pra todos aqueles. Esse recado é pra todos aqueles que ouvem. Então, manda um e-mail. Fique à vontade. Bem, e eu vou ler o comentário que tá lá no nosso site, no otacast.com.br, caso você não conheça, mas eu acho que você conhece, né, cara? que é o comentário do Martinho. Ele comentou no nosso cast, no Dupla Quase Dinâmica Show número 2. Ele comentou aqui: fala aí, dupla de dois, é nóis. Ótimo cast, gostei bastante. Durante a leitura de comentários e e-mails, um ouvinte comentou sobre o cast ter se transformado em uma narrativa no anime e tals. Inclusive, alguns podcasts sobre filmes se utilizam desse formato estilo narrativa, que pode vir a ser bom ou não. Comigo acontece da seguinte forma: quando episódio é sobre algum anime que não assisti, exemplo, Ataque de Titãs, ou Shingeki no Kyojin, também para os íntimos, ou que assisti há mil anos, ele cita aqui exemplo de Cavaleiro do Zodíaco, o formato acaba caindo muito bem. Mas quando se trata de um anime que assisti há pouco tempo ou estou reassistindo, como por exemplo os episódios sobre One Piece e Yu Yu Hakusho, acabaram se tornando meio cansativos para mim. Acredito que o estilo do programa, onde vocês contam a história do anime, de forma linear, é bacana, mas sofrem essas mudanças de perspectivas dependendo do anime tema. Não sei se é só brisa minha ou se acontece com outros ouvintes. Enfim, continuem com um ótimo trabalho e boa sorte. PS, desculpem pelo comentário gigante. Que nada, cara, podia comentar muito mais. Porra. Então, cara, eu concordo assim com o que você disse. Eu acho que também depende muito do anime, depende muito de como é contado. Eu acho que assim, às vezes tem até alguns animes que a gente pode contar de uma maneira assim, talvez acho que um pouco mais empolgado, ou às vezes um pouco mais detalhada, outros não tanto. Que nem, por exemplo, o de Shingeki no Kyojin, o pessoal acabou curtindo bastante. O de Cavaleiro Zodíaco é uma coisa longa, é uma coisa assim que todo mundo assistiu. Agora, que nem, por exemplo, o One Piece, eu vou te falar, cara. A gente ainda não fez assim um cast sobre a história de One Piece, mas quando fizer, cara, o Torin tá fudido. É que assim, o episódio... Só pra você ter uma ideia. Não sei se o nosso querido Martinho viu, mas a gente, né, logicamente já tem um episódio sobre One Piece. E pra você ter uma ideia de como aquela porra é grande, o episódio One Piece só foi um episódio especial pra falar sobre os personagens principais. Porque de história mesmo a gente não falou, porque não dá. Não, dá, mas pô, tipo, vamos fazer em vez de tipo, ser outra cast, vai ser uma One Piece cast, porque é um negócio gigante, pô. Não, de história, eram alguns pontos que foram colocados ali no meio pra situar um pouco como aparecia tal personagem ou tal outro personagem, mas que é inevitável, né? Mas de história mesmo, falar, começou assim, assim, assim, meu... Esse dia, eu rezo pra esse dia demorar um pouco a chegar. É isso aí. E olha só, Martinho, eu tenho uma coisa pra te falar sobre esse comentário, véio. Eu não desculpo pelo seu comentário gigante. Lógico que não desculpo, porque não tem problema. A gente já falou, se vocês quiserem escrever um comentário, uma bíblia, fiquem à vontade. Se quiserem escrever um comentário de uma linha, sintam-se à vontade também. Aqui é livre, velho. Só não vão xingar, perder o respeito. Se quiser criticar, fica à vontade, velho. Aí é aquela regra, não só, assim, acho que não só nossa, mas acho que você vai ver isso em toda a podosfera, vlogosfera, websfera e tudo que tiver fera. Comentários, né, dicas e assim, coisas construtivas, né? Ou vamos fazer coisa construtiva, isso sempre. Até agora acho que a gente não teve um lá, mas acho que teve um caso que a gente teve de uma crítica não construtiva, mas de resto, todas as críticas que a gente recebeu até agora, assim, foi tudo construtivo. Então acho que isso daí é de praxe, né? Bom, e agora vou ler mais um comentário aqui na nossa página do Otacast. Por incrível que pareça, é de um ouvinte que é só um pouco participante dos nossos podcasts, velho. Foi do episódio do Otacast, o número 69, olha só, galera. O episódio onde falamos sobre ti. Esse comentário é do nosso querido Martinho, olha só. O comentário que a gente acabou de ler do outro cast foi dele também. E é lógico, quem participa merece ser citado nesse Otacast. Nesse Otacast não, nesse Dupla Quase Dinâmica Show, é que faz parte do Otacast, é um bem bolado, né? Então vou ler aqui, ele fez aqui o comentário, vamos lê-lo. Fala aí, galera. Cast bem divertido e informativo. adicionei mais animes à minha lista. E por falar em lista, aí vai a minha. Só explicando aos que ainda não ouviram o Otakast 69, a gente falou sobre Eti e lá os participantes foram o Nando, o líder, e o Liute fizeram uma lista das top beldades do mundo anime. E agora vou ler o top do Martinho, ele mandou alguns comentários para aqueles que ficarem mais interessados no que ele falou além do top 10, entrem no site e confiram o que ele falou na íntegra. Mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês terem uma ideia de qual foi a lista dele. Na décima posição ele colocou a Ryoko do Tenchimuyo, em nono a Saber do Fate Stay Night, em oitavo a Hilda do Beelzebub, em sétimo Maya Natsumi do Tenjo Tenge, em sexto a Areve do Black Lagoon, em quinto a Masane Amaha do Witchblade, em quarto a Mai Shiranui do King of Fighters, em terceiro a Eda do Black Lagoon também, em segundo a Ellen do Claymore, ou Helen, né, depende da sua leitura, e em primeiro, olha só, esse foi interessante, velho, a Casca do Berserk. Eu achei interessante essa lista dele. E ele ainda continua o comentário, né? Ele finaliza e coloca que sei que algumas dessas personagens não tem a ver muito com Eti, mas não pude deixar de incluí-las. Continuem com um ótimo trabalho e até mais. Abraços. E aí, é lógico, ele mandou um PS. Bueno, conte-me mais sobre os tais tentáculos. Eu tenho que contar, cara? Eu nem tô nesse cast. Como é que você se livra dessa enrascada? Cara, eu nem tava nesse cast, cara. O pior que assim, teve alguns casts que infelizmente eu não consegui participar, cara. E eu deveria ter participado. Ó, o próprio cast de Eti, eu deveria ter participado, não consegui participar. Cara, o de Digimon também, eu não participei também, eu deveria ter participado. Mas, cara, eu vou falar de tentáculo. Cara, quem assistiu já algum hentai, pra falar a verdade, não seria nem Eti, né? Sabe que tem essas paradas de tentáculo em filme de, inclusive, pornô japonês. E também em muito hentai tem essas paradas de tentáculo. Que é um exemplo maior é a Lenda do Demônio. A Lenda do Demônio tem uma hora lá que o demôniozão lá vira lá, tipo, gigante do tamanho de um prédio. E aí, meu, sai, tipo, 30 mil piruzalos lá, tipo, lá, pegando todo mundo na cidade. Tentáculos é um tabu complicado. A gente deixa pra falar mais no nosso episódio, quando a gente for falar especificamente de hentai. Hentai. Pô, Tony, é que não rola de eu te fazer essa pergunta que você sabe, né? Mas você, ouvinte, você sabe onde eu e Tony Shadowlu estávamos no último dia 5 de abril, cara? Onde, Tony Shadowlu? Fale para os nossos ouvintes. No grandíssimo evento do rock mundial, o famoso Lollapalooza. Que rolou lá no Autódromo de Interlagos. Eu vou falar pra você que o Autódromo foi a primeira vez que eu fui pra lá. Cara, foi da hora a hora que eu vi o S assim, do Senna, assim. A hora que eu andei na pista, eu andando assim. Eu vou te falar, cara, eu queria que o meu carro andar naquela pista, sabe? Tipo, não precisava ser um carro de Fórmula 1. Podia ser o meu carrinho 1.0, cara. Porém, contudo, todavia, entretanto, daqui a pouco a gente vai falar de algumas coisas que não foram tão perfeitas assim no Lollapalooza. Pra começar, a gente foi lá, a gente viu alguns shows, né? A gente foi no sábado. Então, a gente chegou lá já assistindo uma banda que eu gosto muito, chamada Café Tacuba. Café Tacuba, pra você que não conhece, mas eu acho que com certeza você já jogou já o Little Big Planet de PlayStation 2? Não, o Little Big Planet PlayStation 3 já. É 3, acho que é 3. É 3. Nossa, olha eu agora, Alzheimer. Então, Little Big Planet PlayStation 3, ele tem uma música da trilha sonora que é do Café Tacuba. Eita, trava-língua. E essa música do Café Tacuba chama-se Volver a Começar. É muito foda essa música, é muito boa. Só que, fora isso, essa música é uma música mais lentinha, assim, mais calma, mais com um ritmozinho bacana. Café Tacuba tem muito ska também, que é muito gostoso pra você pegar e você curtir, dançar, tal, esse tipo de coisa. Apesar que a gente chegou lá um pouco tarde, a gente acabou pegando só a metade do show, mas eu vou te falar, na minha opinião, eu assisti só a metade do show e foi o melhor show que eu vi no Lollapalooza. Eu já falo logo de cara. Acho que até porque foi num palco um pouco menor, né? Mas interessante, cara. Não conhecia não conhecia. Fui conhecer na semana do show e achei interessante, velho. A sonoridade é interessante. Gostei. Mas seria uma coisa que eu não procuraria por mim, assim, falar: ah, vou assistir Café Tacuba, vou ouvir Café Tacuba. Nunca procuraria. Eu vou te falar, e é uma banda que eu acho que eu pensava que eu nunca ia assistir o show, e olha só, eu assisti o show no Lollapalooza. Aí a hora que também acabou o show do Café Tacuba, a gente ainda passou ali pelo palco principal, tava tocando Julian Casablancas. Pra você que não conhece, Julian Casablancas é o vocalista do Strokes, aquela banda que toca Last Night, toca Reptilia e muitas outras músicas bacanas. Eu acabei não assistindo o show, mas teve uma amiga minha do meu trabalho que assistiu e me falou que o show foi uma merda. Foi, cara? Mas foi por quê? Porque tava muito baixo e acho que o pessoal esperava a Julian Casablancas com Strokes, né? Não sozinho. Ah, sim, imagino que é. Isso é uma falha aí que eu posso falar do público, pra falar a verdade, né? Mas a questão do som baixo, segura, ouvinte, segura rapidinho, a gente já volta nessa parada aí. Logo depois do Julian Casablancas, teve o show do Imagine Dragons, uma banda relativamente nova aí, que está na estrada há pouco tempo. Tem um CD lançado, eles tocaram praticamente o CD na íntegra, não na ordem das músicas corretinhas do CD. Eu achei um show interessante, que eu gosto um pouco das músicas do Imagine Dragons. Tem gente que fala que é uma banda leite com pera, pra você que é menino criado em prédio, mas, né, daí é gosto, né, velho? Eu achei legal, a senhora Shadalu tava super afim de assistir esse show. E, velho, ela saiu alucinada, falou que puta que pariu, era o que ela esperava. Mas aí tem gente que desce o pau, tem gente que acha uma maravilha, mas é assim, né? A vida é assim. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não, mas eu vou te falar, eu curti o show. É uma banda, assim, nova, né? Que poucas músicas, assim, que são mais, assim, pegadas, assim, do público. Mas, assim, foi um show legal. Inclusive, uma amiga minha, ela escutou, ela viu o show pela TV e ela falou que o show foi sensacional, ela curtiu muito o show, é claro, né, ela é fã e tal. Ela falou que ela gostou muito do show, que tava ótimo, que ela se emocionou. Então, eu imagino que aquele canal de TV, aquele, sabe, o multi... Aquele que tem vários shows, né? Aquele que tem vários shows. Isso, esse mesmo. Então, eu imagino que a transmissão desse canal deva estar realmente bem melhor do que o show ao vivo. Depois desse show do Imagine Dragons, no palco principal, teve o show do Phoenix. Teve também uma galeria aí que não achou muito legal, que mais, né? Eventualidades. Teve o show daquela mina lá, qual que é o nome daquela mina, né? Tá, Lorde, né? Não é a menina não chama Lorde, né? A banda é Lorde, mas eu não lembro o nome da menina. Né? Então é porque falaram que essa menina tava drogadaça no palco. Tava muito louca. Então, curiosidade, o show que ela fez, né, foi no mesmo palco do Café Tacuba. Eu acho que era o palco, hein? Eu acho que era a energia ali. E aí teve mais um show antes do headliner da noite, né? Teve Nine Inch Nails. Pra você, ouvinte mais novinho, que não conhece, darei uma referência que você saberá. Se por um acaso lembra daquele trailer que saiu na televisão, aquele comercial que passava na televisão do filme dos Vingadores? A música daquele trailer era do Nine Inch Nails. Olha só, hein? Nem Bueno Verde sabia dessa. Não mesmo, cara. Pior que não. É, essa música é do Nine Inch Nails. Por alguns, foi o melhor show da noite, né? Foi aclamado como o melhor show da noite, quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não, mas depende da sua opinião. Então, se você tava lá, maravilha, comente aí. Fale se foi melhor ou não. Se não tava lá, só ouça e fique quieto. É, e o último show, né, o Apoteose, né, que era o show do Muse, que inclusive, assim, alguns detalhes, o Muse, eles iam tocar na quinta-feira aqui em São Paulo, só que eles cancelaram esse show, porque parece que o vocalista estava doente, e aí, quem comprou o ingresso para esse show de quinta, ia poder entrar no Lollapalooza com esse ingresso, então acabou, tipo, indo pro show do Muse e ganhando os outros shows na faixa. Aí é questão de valor, bem, nem sei. Isso é que a pessoa ganhou esse direito. E aí realmente teve o show do Muse. Novamente, lembra daquela parinhadinha do som? Segura aí, de novo. De novo, cara, de novo, é isso aí. Só que o Muse, eu vou te falar, acho que por causa que ele tava doente, e se cancelasse esse show ia dar B.O. pra cacete, acho que o cara fez o show. É, ele não tava tão assim, sabe, tipo, empolgado. E faltou música. O pior é que faltou música que é, tipo, muito, muito, muito conhecida, que o pessoal tava querendo muito escutar. Inclusive duas, que foi a Supremacy e aquela também que é trilha sonora do filme do Crepúsculo. É, Supermassive Black Holes. Essa. Ele não tocou, então, tipo, terminou o show e aí, não vai tocar aquelas duas? Então a galera ficou meio, tipo, porra, meu, né? Então deu uma pisada de bola aí no show do Muse, infelizmente. Mas eu acho que ainda é perdoável. Tudo bem que o Muse, né, o Power Trio aí, que só tava Trio, não tava Power, eles fizeram o possível, cara. Mas temos que levar em consideração que o cara estava com laringite. Então, olha, apesar de não ter toda a sua potência vocal disponível, eles fizeram o máximo, principalmente o vocalista do Muse, que eu não lembro o nome dele agora, enfim. Velho, ele deu o máximo e... teria sido melhor se não fosse um fator determinante. É, agora você pega aquilo que eu pedi pra você guardar e vamos jogar essa merda no ventilador. Porra do som. Pegue as suas escopetas. Peguem as escopetas. Olha, eu não sei. A gente ficou dando umas teorias que, assim, a gente acha que pode ser o local, que é lá o autódromo, que ele não tem uma acústica boa. Realmente, por exemplo, se você vai numa casa de show que tem uma acústica preparada, sabe, realmente é melhor. O estádio, ele tem uma acústica, porque ele tem a parte das arquibancadas que fecha, não é um campo aberto. Não sei, só que aí você pega, tipo, outros shows aí que teve em campo aberto, que nem o próprio Rock in Rio. Então, assim, teve gente que achou bom, mas porque estava próximo do palco. Quem estava longe já não gostou, assim, já achou o problema do som, porque o som estava baixo. Só que eu vou te falar, eu tive um problema, assim, de som em 2003, olha só, que eu fui no show do Linkin Park e Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. tava com um puta de um sonsaço animal, eu curti o show, foi sensacional. E aí chegou no show do Linkin Park, o som tava baixo, tava ruim, o vocalista lá, o Chester Bennington. Ele não tava empolgado, não sei, acho que a namorada dele deve ter enfiado o, né, E aí, cara, ele tava um lixo, cara. A partir desse dia, olha só que coisa. Eu parei de gostar de Linkin Park, cara. Mas temos que levar em consideração também que Linkin Park é aquela banda que a gente gosta quando é adolescente, e aí a gente vai perdendo o tesão. Mas, enfim. É, mas aí que acontece? Mas eu parei de gostar, assim, teve um motivo além do auge. Não que eu assim, não vou mais gostar de Muse, né, pelo que aconteceu. A gente entende, assim, o que aconteceu e tal, né, teve som e tal, esse tipo de coisa. Isso pesa, mas a gente tem que também, sei lá, relevar algumas coisas e culpar, às vezes, também, não sei se foi a própria organização do Lollapalooza que não colocou equipamento decente. Olha, eu, pelas minhas experiências de shows internacionais e afins, cara, eu já fui em Metallica, eu já fui... Me desculpe, muito monóculos. Botaram... Experiência em shows internacionais. Me desculpe. Vou colocar um monóculo aqui, o momento babaca. Mas assim, cara, já fui em show do Aerosmith, já fui no show do Metallica, já fui inclusive no Rock in Rio, cara. E assim, olha, eu já ouvi sons altos pra caralho, cara. O som do Lollapalooza desse ano, ele não estava nem perto de ser alto. Eu, na volta pra casa, comentei no carro que eu não estava nem com aquele zunido no ouvido pós-show, que é característico, todo mundo fica com aquilo. E eu não fiquei nem próximo, eu tava ouvindo normal. E, velho, eu acho que foi um problema de engenharia de som ali. Eu tenho a ligeira impressão que foi engenharia de som mesmo. Colocaram caixas muito fracas para um show muito grande. Então, velho, eu acho que deu merda aí. É, coisa interessante, assim, cara, é uma coisa muito louca que a gente vale a pena comentar. O banheiro masculino, sem fila, e, cara, tinha uns mictórios muito loucos. Era um mictório, era engraçado. Qualquer hora a gente precisa fazer o desenho. É, era tipo um totem que dava pra... imagina só, um totemzinho pra você mijar, tipo um poste. Só que ele tinha as divisões, dava pra mijar quatro pessoas ao mesmo tempo, e ele tinha um reservatório do seu xixi dentro desse totem. E ninguém se vê. Isso que é interessante. Ninguém ficou olhando o peru do outro. Isso daí é claro. É regra primordial, né? Vamos lá. A parte de comidas e bebidas, é claro, como todo show, vai ser caro, aquela coisa toda que você já sabe. Não tem novidade. Não, vai ser caro não. Vai ser caro não, vai ser um assalto, velho. É uma mão armada. É, mas sinceramente, todo mundo já sabe que show, meu, os caras, meu, sim. Vão cobrar R$15 por um cachorro quente que é pão e salsicha. É, teve uma coisa interessante que tinha vários espaços lá, tinha roda gigante, tinha um bar lá nas alturas lá, mas esse daí eu não entendi, porque falei assim, meu, você vai lá, enche a cara, você tá no alto, aí você cai e morre, legal, né? A vantagem deveria ser beber, né, tomar aquele drink e depois pular de bug jump. E vomitar, muito louco. Exatamente. Aí seria um propósito muito mais bacana. É. E tinha um espaço lá, que era o espaço relax, e eu achei interessante que, tipo, tinha vários puffs, mesas, cadeiras, assim, pro pessoal descansar. Porque, realmente, de um palco pro outro, a distância máxima era de 2,5 km. Então, imagina só, se você ficou, tipo, desde manhã, desde a 1 da tarde lá, cara, você andou pra cacete, se você foi pegar vários shows, assim... E pela quantidade de gente, né, tinha momentos assim que a gente falava, tipo, meu, é o exército de Mordor invadindo, repassando, assim, tipo, de um lugar pro outro, cara. A gente falou, tipo, é Senhor dos Anéis, cara, é muito louco. Exatamente, se você olhasse, assim, pro topo da colina, você ia ver o Mago Branco descendo com o exército dos Rohirrim. É, e mentalmente você escutava aquela música da trilha sonora de Senhor dos Anéis, sabe? Você escutava mentalmente aquela música, a travessia das pessoas de um palco para outra, a quantidade de pessoas, era muito engraçado. E para fechar esse assunto, uma coisa importantíssima, que assim, a gente falou que só eu e o Tony estávamos lá, né? Só que o nosso host, Nando, também estava lá. Estava lá, e nós tiramos foto com ele. Você vai ver na postagem tem essa foto. A foto em que eu e Tony Shadaloo descobrimos o Kagebushin, né? Ou também o Doppelganger, né? Eu prefiro o Doppelganger, cara, que eu sou da velha guarda. De nosso host aqui do Otakast, o Nando. Do you wanna let go? Loud volume just a low, low, low, low, low, low. What you want and what you do to me? I'll take the trouble that you have in mind. Entertain my mind, show. Agora, olha só, estamos passando por uma fase de adaptação, hein? E agora será um conselho, né, pós-namoro, né? Pós-namoro, que eu tô falando é passando pela fase namoro, quem sabe daqui a um tempo um casamento, né? Mas por enquanto um namoro. Agora vamos para você, aprendiz padawan das pataquinhas, o conselho do Rei das Pataquinhas. Isso, ele nunca perderá a coroa de Rei das Pataquinhas. O conselho agora de Bueno Verde. Vamos lá, você aí que já conseguiu a sua pataquinha, você que já a conquistou, o importante é você manter, assim, continuar. É claro, se você quiser simplesmente, né, ir uma atrás da outra, então esse conselho não serve muito para você. Mas é importante você saber, porque quando você encontrar a pessoa certa, é importante você ser awesome. E quando eu falo ser awesome, é awesome mesmo. Tá? Algumas dicas básicas, tá? Que eu acho que eu não vou... Primeira coisa, higiene, pelo amor de Deus. Corte a unha, barba feita, no caso, que eu falo feita, é ou, né, feita a barba, ou a barba aparada, né, cabelo... É, não esquece de limpar as orelhas também, esse tipo de coisa, acho que eu não preciso nem falar, né, meu querido? Vamos lá, né? Porra, meu. Isso daí é básico. Ó, perfume. Perfume é uma arte da sedução. Aonde você passa, ela tem que sentir o cheiro quando ela vai te abraçar. Isso é muito importante. O perfume, ela atrai, assim, ela deixa... Mulher gosta de homem cheiroso. Anota essa daí, que é importante, cara. Mulher gosta de homem cheiroso. Outra coisa, tem mulheres aí que são, né, mulher de malandro, gosta de só no tapa, aquela coisa toda, mas são mulheres românticas. Então, às vezes, pequenos gestos que você faz, como, por exemplo, puxar a cadeira para ela se sentar, abrir a porta do carro, sabe, aquela coisa assim, essas pequenas coisinhas... Lá no final, faz uma boa diferença. Tem uma coisa, inclusive, que quem foi que me ensinou, olha só, foi o meu pai. Que, olha que interessante. Quando você tá andando com uma mulher na rua, ela sempre fica pro lado da calçada. E no caso, você sempre fica pro lado da rua. Sempre. Porque é uma coisa, tipo, meio que instinto de... Como posso dizer assim, tipo, de proteção. Porque o carro vai vir e ele vai te pegar primeiro, entendeu? Sim. É meio cruel isso, mas é verdade. É, e aí, por exemplo, inclusive você contar isso pra ela é muito legal, porque você fala assim, mas por que você fica trocando de lado toda vez? Você fala, o quê? Isso me enche o saco. Aí você fala, não, é que isso é uma coisa assim minha, porque quando eu ando com a pessoa, a pessoa sempre tem que ficar na parte segura da rua. Então, isso é uma coisa que as mulheres, elas gostam disso, entendeu? Então, assim, você ser awesome, claro, além de roupa, esteja sempre bem vestido. Eu particularmente, eu gosto de sempre uma calça social, uma camisa, uma gravata, um terno, né? Eu gosto de me vestir social. Eu tenho um estilo um pouco mais social do que mais despojado, mais, sabe, hipster. Eu não consigo ser hipster, cara. Eu sou uma pessoa mais clássica. importante, assim, seja assim o seu estilo, é claro, tem mulheres de um estilo, estilo de outras mulheres, mas ser awesome, isso é extremamente importante. E agora, né, vamos à leitura, né, da nossa Bíblia, do Código Bro, né, aqui, do Bro Code, feita por Barney Stinson. Vamos lá para o artigo 44, e essa é muito importante, hein, ó. E o pior que detalhe, a gente foi lá pro show do Lollapalooza e eu acabei nem fazendo, assim, nem passando o filtro solar. E esse artigo tem real referente a isso. Artigo número 44. Um bro nunca passa filtro solar em outro. Nunca. Só que aí tem uma questão assim, exceção. Se os bros estiverem a menos de 7 graus da linha do Equador, é autorizado. É, porque, tipo, 7 graus da linha do Equador, amigão, você se prepara. Porque aí, velho, lá o bagulho é quente, lá é tipo a filial do inferno. Então fica aí a dica do Código Bro aí no artigo feito por Barney Stinson pra vocês. Watch it in slow motion as you turn around and say, take my breath. Galerinha do mal, agora nós seguiremos o formato do programa e daremos as dicas. Olha só, eu, como sempre, tá virando uma tradição. Próximo Dupla Quase Dinâmica Show, eu procurarei mudar este paradigma e desta vez, mais uma vez, eu darei a dica de um livro. Olha só, mais um livro para você. Incursão de cultura aí na sua vida. E, logicamente, vamos prestigiar os autores nacionais de fantasia. Olha só, este livro que eu recomendarei hoje é um livro de um colega nosso aí da podosfera. Não que ele saiba quem somos, mas o que custa nós falarmos sobre este cara que ele está se provando um homem... um multi-homem, um multifuncional, ele faz muitas coisas. Esse livro é um livro de autoria de Afonso Solano, do MRG. Mais conhecido também como o Rei dos Escritores. O Rei dos Escritores, olha só. E o livro dele, para quem ainda não sabe, chama-se O Espadachim de Carvão. E eu estou lendo as aventuras que se passam no mundo de Kurgala. E olha, cara, tá sendo interessante. Eu ainda não acabei o livro, mas eu achei extremamente necessário falar sobre, porque, cara, se você gosta de aventura, de uma narração não tão linear assim, o Afonso Solano, ele consegue levar a narrativa de um jeito que você se prende a ela, e é um mundo fantástico, cara. Ele fala sobre raças que não existem e é como se passasse um filminho na frente dos seus olhos, cara. Que ele descreve bem as coisas, ele às vezes não é uma descrição tão detalhista, mas ele deixa a sua imaginação viajar de um jeito que ele dá os itens principais ali pra você e você acaba montando aquela cena na sua cabeça de um jeito que fica muito legal, cara. Eu gosto disso, que é meio que o leitor participante ali, ele tá participando da construção daquilo que ele conta. Então eu acho interessante, cara, e conta, né, pra dar umas linhas gerais ali, conta a história de um espadachim. O cara é black, mano, o cara é preto como carvão, velho. A pele dele, tipo, sabe aquele seu amigo negão que você fala, porra, o cara é mais escuro que a meia-noite? Não, velho. Adapak, o nosso espadachim de carvão, esse cara, velho, ele é uma pedra de carvão que tomou vida. E ele é um carinha que anda por aí com suas duas espadas na cintura, e ele é muito bom na luta com espadas. E, velho, começa o livro de uma maneira assim, você fala, meu Deus, já começa assim? Tipo, começa ele fugindo de uma galerinha que tá querendo matar ele. Você fala, meu Deus, por quê? O que que tá acontecendo? Você fica de estilo, sabe, o urso do pica-pau. Você fica correndo para todos os lados sem saber onde que tá. E aí ele vai com a narrativa dele, contando as coisas que acontecem no presente, né? Naquele momento que tá se passando a narrativa. E muitas horas ele volta com flashbacks muito interessantes que contam a história, a infância, a adolescência, o aprendizado desse espadachim. E tá muito interessante, cara. Eu recomendo que você leia, compre aí, procure, pegue emprestado, fale com seu amigo, peça uma ajuda, sei lá, cara, mas vai atrás, vai ler. E eu acho super interessante, super válido, e os autores brasileiros estão cada vez melhores. E essa dica de hoje, para você, abraço, rei dos escritores, Afonso Solano. Espero que um dia você ouça o nosso programa, você vai gostar do que a gente falou. E a minha dica, né, também vai... Eu acho que eu já falei já nos dois primeiros e vou continuar nessa linha. É uma dica de balada para você que tá aqui em São Paulo, tá? Eu vou dar uma dica de balada que eu vou te falar, eu acho que vale muito a pena você ir nessa balada. Eu tô falando do Espaço Elevate, tá? Tem lá no Facebook a fanpage dele, só você procurar Espaço Elevate, tá? Você vai achar, ela fica lá na Rua da Consolação, 1749. Bem fácil de chegar na Rua da Consolação, inclusive se você está de metrô, né, você vai descer ali na Estação Paulista ou na própria Estação Consolação mesmo, é fácil de você ir até o local, é próximo, tá? E é importante, vá de metrô, vá de transporte público, não vá de carro. Por quê? O Espaço Elevate, eles têm uma questão um pouco diferente. Como é que eles funcionam? E geralmente eles fecham um pacote assim para todo mundo. Então, por exemplo, teve uma festa que eu fui lá, era aniversário de uma amiga. O aniversário, como é que funcionava? Você pagava R$40 e você entrava e era open bar, gente. Era open bar a parada. Só que é um open bar, aí você fala assim: pô, Bueno, é aqueles open bar tipo zoado, né, meu? Tipo aqueles open bar do quê? De 51, mano? Não, não. Tinha, olha, pra você ter uma noção, tinha absinto, vodka, era Smirnoff. É claro, né, você não quer uma Ciroc num open bar, né, cara? Você não vai pagar 50 conto num open bar que vai ter Ciroc, né? Vamos lá. Cerveja era Itaipava... tinha saquê também, tinha bastante bebidas e eram bebidas boas. E você, nossa, você podia ficar bebendo à vontade. Então, né, já parada open bar. E tem música que toca lá. É música que tá tocando assim atualmente, mais estilo rock, rock indie, aquela coisa toda. Que é um ritmo que eu curto, que é uma coisa bacana pra você curtir, dançar, tal, até mesmo só curtir o som, se você quiser ir lá só pra curtir e beber. Então é uma coisa bem variada, dá pra você curtir, dá pra você se divertir, beber, dá pra você fazer tudo. E tem um detalhe a mais. Geralmente nesse Espaço Elevate rola o anão tequileiro. Imagina só, um anão, ele vai lá, ele aparece lá com uma garrafa de tequila. E aí ele vira pra você e fala assim: abaixa. Você tem que se abaixar, né? Porque ele tá com a porra da garrafa de tequila na mão e ele vai simplesmente abrir essa garrafa e jogar tequila na tua boca... você beber, depois que você bebe ele pega a tua cabeça e balança e você fica muito louco, meu. Você fica muito louco. E aí que tá. Quando que você, em sã consciência, vai tomar tequila na garrafa dada por um anão, cara? Aonde isso? Aonde? Me fala. É sensacional, eu vou te falar, eu me diverti bastante, eu fui, inclusive era uma festa tipo de máscaras, então tem vários temas, tal, tudo, e geralmente toda sexta-feira tá rolando lá, que é a Glow Fridays, que é open bar, tá rolando, então fique esperto nessa dica do Espaço Elevate, muito bacana, open bar, música boa, perto de metrô, então, meu, é só ir lá, curtir e... se divertir e beba assim com responsabilidade, não vá de carro, vá de metrô, pra você depois não ter qualquer problema por aí. E é isso aí, fica essa dica de hoje. E é isso aí, cara, fechamos aí mais um Dupla Quase Dinâmica Show! E aí é o nosso terceiro programa, quem diria, né, Tony? A gente tá aí, firme e forte, né, cara? É, cara, a gente tá indo firme e forte, um projeto... Inovador. Inovador, eu ia falar que não independente, porque a gente está atrelado ao Otacast, mas é um projeto um pouco diferente aí, sem uma periodicidade tão grande assim. Mas, né, a gente tá se mantendo aí, tamo lendo os e-mails da galera, quem manda comentário, quem manda e-mail, vai ser lido aqui. É, porque a gente tá numa periodicidade um pouco maior, até mesmo pra ter bastante cash, pro pessoal escutar, tal, tudo, e aí que tá, aí a gente vai sempre coloca o Dupla Quase Dinâmica Show sempre aí, pra poder dar uma força aí, e poder sair, né, daquela curva, né, que eu até tinha comentado. Mas manda um e-mail aí pra gente, pra você que quer falar com a gente, é fácil. Tem lá na nossa fanpage lá do Facebook, que é o facebook.com/otacast. Tem o nosso Twitter, que é o @_otacast. Ou no próprio nosso próprio site mesmo, você vai lá, comenta lá nos comentários. Ou no nosso e-mail, que é o otacast@gmail.com. Aí manda lá um e-mail pra gente, fala se você quiser até mesmo... mais Duplas Quase Dinâmica Show, manda pra gente, fala assim, fala, seus besta, eu quero ouvir vocês mais vezes, eu quero que o Bueno comece a falar não só de pataquim, eu quero que ele comece a falar como conquistar os homens, entendeu? Aí, sei lá, vai com uma ouvinte que escutar isso, né? Eu não sei. E também, se você quiser falar mais diretamente com a gente, aquele velho negócio que eu falei do primeiro Dupla Quase Dinâmica Show, acabei esquecendo de falar do segundo, você pode procurar lá também, @TonyChadalu, Tony_Chadalu, melhor dizendo, que sou eu, o T-U-S maiúsculo, e este outro rapaz que você pode falar com ele é o @BuenoVerde, tudo minúsculo. Sou e eu. Velho, é ele, homem. Se vocês quiserem conhecer ainda, pode ser que um dia aconteça, velho. O retorno de ele, homem. Sim, quem sabe, cara. Ele pode homem ser. Tá aí guardadinho ainda na gaveta, ainda. Quem sabe. E eu só digo uma coisa, olha só. Vou soltar um bagulho aqui. Que vamos ver se vocês algum dia vão se ligar. Galera, se preparem. Uma hora ou outra, tá chegando aí. Um bagulho que tem três letras e a letra do meio é P. Poderá vir no Otacast em breve. Nem eu sei o que é, cara. Olha só, é mistério. Se você tem alguma ideia do que seja, eu lanço esse desafio. Mande no e-mail, né? Nem mande nos comentários. Esse a gente vai responder. Para aqueles que acertarem, a gente vai responder, ó. Acertou, é isso aí. Aguardem e é isso aí. Mas não comentem isso aí no site, hein? Comentem no e-mail. Falem com a gente que a gente vai responder diretamente pra vocês no e-mail. É isso aí, cara. E manda e-mail e é isso, cara. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui e agora eu vou lançar minha música aí, ó, galera. Hoje, como não podia ser diferente, eu sou fã de algumas bandas aí. E, velho, foi uma missão muito difícil escolher essa música. É uma música que fala muita coisa pra mim, cara. Eu escolhi pra tocar uma música muito legal, muito bacana. Espero que vocês conheçam. Se não conhecerem, vão conhecer agora. É a música Enter Sandman, do Metallica. Vamos ficar por aqui, porque agora acabou, cara. Se você escuta a gente e não conhece Metallica... Ai, falou, gente. Aquele abraço. Tchau. Sayonara, galerinha! Este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.